sol mais quente, deixar tudo claro, mas eu continuo escuro. O sol mais quente, deixar tudo claro, mas eu continuo escuro. O sol mais quente, deixar tudo claro, mas eu continuo escuro. O sol mais quente, deixar tudo claro, mas eu continuo escuro. Vou descobrir quando chegarmos no fim. Quando brancos olharem como escravos pra mim. Minhas dores gritam no meu grito exausto. Corpo casto, corpo gasto. Negro filho do sol, nasce astro. Leia na noite do meu corpo seu signo. Me siga dos bons aos cínicos. Destruindo seu reinado de prédios. Me sinto de Maia, então chame o síndico. Só gesticulam, são mímicos, cômicos e cômodos. Seus raps não pisaram na rua. E nesse quesito sou Apolo Creed, sou Apolo 11. Me sinto palmitando ao pisar na lua. Outro nível lírico, minha pele é epiderme, interna boreal dos corpos celestes. Cê quer ouvir a voz de Deus, então vá ao Nordeste e escute o povo. Bote ouvido na terra e escute o mundo. Coronavírus me lembra a escravidão. Brancos de fora vindo e fudendo com tudo. Coronavírus me lembra a escravidão. Brancos de fora vindo e fudendo com tudo. O sol mais quente deixa tudo claro, mas eu continuo escuro. O sol mais quente deixa tudo claro, mas eu continuo escuro. Deixar tudo claro, mas eu continuo escuro. O sol mais quente, deixar tudo claro, mas eu continuo escuro.